É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas de hoje. Ainda hoje tem aqui um bate-papo com a dupla sertaneja de Guaxupé, Nanda e Marcos. Eles vão estar aqui nos estúdios da Pássaro da LFM conversando comigo, falando sobre a carreira deles. Hoje também já tem um bate-papo com os atletas guaranesianos de jiu-jitsu, João Guilherme e o Bruno Arruda. E agora chegou um momento muito importante aqui do Programa Expresso, nessa edição de número 356, onde eu estou recebendo aqui o senhor João Madeira. O João Madeira foi o escolhido aqui pelo júri do Troféu Expresso para receber o Troféu Expresso Especial, né? Do ano de 2015. Seu João Madeira, tá aqui. Tudo bem, seu João? Seja muito bem-vindo ao Pássaro da LFM e ao Programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Prazer estar recebendo o senhor aqui, viu, seu João? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho da vida do senhor, né, seu João? Tem muita história para contar? Ah, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisinha, né? É. E desde já eu já agradeço esse espaço que me é concedido, né? Ô, senhor João, eu queria até começar a pergunta. O senhor é de Guaranésia mesmo, senhor João? Eu sou de Alterosa. O senhor é de Alterosa? Alterosa. Veio pra cá quando, senhor João? Em 52. Dia 2 de janeiro de 52. Eu vim pra aqui. Chegou em Guaranésia e encontrou que cidade? Cidade pequenininha ainda, né? Já estava em desenvolvimento a cidade? Não sei se é por causa que eu vim para aqui que desenvolveu tanto. Pode ser, né, seu João? Pode ser, né? Quem sabe, né? Ô, seu João, mas o senhor veio para cá, ainda bem jovem, já veio para trabalhar? Como é que foi? Eu já trabalhava em Santa Cruz, Aparecida. Né? E eu vim para aqui trazido pelo meu primo, Ovídio Mendes, né? Que já trabalhava aqui, né, há algum tempo, e ele me oferecia oportunidade, que tinha a vaga lá no Pascoalino Sá, onde ele trabalhava. Aí eu aproveitei a oportunidade e vim para aqui. Para trabalhar do que lá? De alfaiate. Alfaiate já? Alfaiate, é. Foi a primeira profissão, então, do senhor? É, a primeira profissão. Mas o senhor já era alfaiate lá em Santa Cruz ou não? Já era. Já era alfaiate, então já veio com emprego garantido. É, já vim com emprego garantido. E o senhor viveu a vida toda, né, trabalhando como alfaiate, né, seu João? Vivi a vida toda. É, trabalhou muito aqui em Guaranésia, né? Trabalhei bastante. Mas e a questão do fotógrafo? Eu mesmo conheço mais o João Madeira, fotógrafo. É. Quando que surgiu esta oportunidade? Mas aí é ao longo da história, né? Então vamos contar a história até chegar nesse momento que o senhor decide ser fotógrafo. Uhum. Como é que isso foi caminhando até chegar esse momento? Até a fotografia? Isso. Então, aí tem uma história longa de aprendizagem de alfaiate. Sim. Né? Eu costurava lá na roça, eu desmanchava calça feita nas costureiras e tentava fazê-la de novo, né? E aí a gente foi aprendendo a costurar e tal, né? Aprendendo a tocar máquina e coisa, né? Mas o senhor aprendeu por vontade? Tinha alguém que ensinava? Não, mas aí eu queria ser alfaiate mesmo, né? E aí a gente ia na cidade, ia nos alfaiates e via aqueles paletós bonitos nos manequins, lindo. E eu pensava assim, será que um dia eu vou fazer um serviço desse? Tão esmerado, assim, tão bonito, né? Mas a gente ia nos alfaiates, eles falavam assim, ó, eu te ensino, só que você precisa trazer a máquina de pé, né? E aí eu não tinha máquina de pé, meu pai não podia me dar, né? E aí eu fui ao longo do tempo lá na roça mesmo, juntando alguma dinheirinho lá, que sobrava, né? Ali, né? E arranjei dinheiro e comprei uma máquina de mão. E fui trabalhando. E no fim dessa máquina de mão, Eu fui à procura de alguém para adaptar para pedal, não achei ninguém. Aí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu mesmo faço, né? E eu peguei, eu tinha um tio que era marceneiro, perto de casa, aí eu fui arranjando madeiras com ele, né? E levava para casa, lá na roça, né? E eu idealizei o feitio da... Foi marceneiro nesse momento. É. E consegui fazer, adaptar um pedal de madeira na máquina de mão, né? E essa máquina ficou lá em casa, na roça, né? E foi aí começou mesmo a alfaiataria para valer. É, mas aí ainda tem a... Foi aprendendo aos poucos, né? Aí eu peguei e pensei assim, agora tem que ir para algum lugar para aprender, né? Aí eu parti para Muzambinho, né? Vim para Muzambinho, né? Tentei lá, tinha o Júlio Pereira, que era um alfaiate, né? Tentei lá, mas não deu certo. Tentei Juruáia também, não deu certo. Aí vim para Guaxupé, né? Em Guaxupé, fui no alfaiate lá e esqueço o nome dele no momento. Isso em Guaxupé? Em Guaxupé. Mas a gente tá falando o quê? Dos anos 50? Comecinho dos anos 50? Dos 40? Anos 50, seria 51 por aí, nessa. O senhor fez esse trajeto todo aqui na região procurando alguém para ensinar isso, mais o senhor. Isso. Era o Jair. Em Guaxupé, o Jair. Lá. É. Aí, trabalhando lá, ele me franqueou a aprendizagem, né? Aí fui trabalhando lá, mas só aprendendo a fazer serviço manual, que era fazer caseado, guarnecido, chulear, essas coisas, né? E como eu tinha saído de casa com 2 contos de réis na época, né? E aí eu fui trabalhando lá, trabalhei cerca de 1 mês por aí. Sim. E aí já... O dinheiro já estava acabando. Já estava ralando, né, seu João? O dinheiro já lá ia... Né? Já não tinha já muita baixando, coisa, né? Já ia baixando no bolso. Aí teve uma segunda-feira que eu pensei assim, eu trabalhando lá e pensando assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar só aprendendo a serviço de mão? Não vou aprender a fazer uma calça que seria o começo, né? Aí trabalhando assim, coisa, quando, aí eu perguntei para ele, ô Jair, você acha que eu vou demorar muito para aprender a fazer uma calça? Porque aí eu precisava de aprender logo para começar a ganhar, né? Aí ele pensou, falou, olha, do jeito que você é esforçado, dentro de 1 ano você pode estar fazendo uma calça. 1 ano? Os 2 contos não ia dar, seu João? Não ia. Não ia ter jeito, os 2 contos não. Ah, me magoou aquela resposta. Imagino, né? Já não tinha 2 contos, já era menos de meio conto. Já jeito. Era 1 conto e qualquer pouquinho. Coisa. Pouquinho. Né? E aí eu fiquei magoado com aquilo. Como era numa segunda-feira, eu tomava pensão ali perto da Bala Ustra, ali, né? Numa pensão que tinha ali. Aí saí para ir almoçar, né? Subindo ali, que era lá abaixo da Rua Pernambucana ali. Sim. Que eu subi, que peguei a avenida, né? Que ia indo. Desiludido mesmo, né? Desiludido. Pensa assim, até com a cabeça baixa, né? Pensando se eu teria que voltar para a roça ou o que eu iria fazer. Então esse não, esse foi um não, foi extremamente importante para a vida do senhor. Foi muito importante. Foi o que fez a virada, né? Foi, e isso mesmo. Mas e aí? Aí de lá, o que o senhor fez? Aí eu levantei a cabeça, né? Dei de cara com o irmão do Aníbal Além, que era o Bebê, lá no Santa Cruz, que era o alfaiate. Né? Quando ele me viu, ele falou: João, graças a Deus que eu te encontrei. Eu estou com uma encomenda para te levar para Santa Cruz, que eu não posso chegar lá sem você. O Bebê mandou buscar você aqui. Que coisa, hein? Pensei, meu Deus do céu. Que encaixou que, tudo. Que espetáculo, que milagre que é esse, né? Já não pensei, já não vou precisar voltar para a roça. Os dois contos vão dar, vai ter que aguentar por mais uns dias, né, já João? Dava para. Senhor João, já tem gente mandando mensagem aqui, parabenizando. O Júlio, lá de Santa Cruz da Prata, tá mandando um abraço pro senhor, tá parabenizando o senhor, viu? Tem mais gente aqui, só colocou o Antônio, não sei quem Antônio que é, mas é Antônio meu xará, que também está parabenizando o senhor, viu? Está mandando um grande abraço aqui, parabenizando o senhor pelo trabalho e pela pessoa que o senhor é. O Lorenil também aqui está mandando um abraço. O Lorenil, inclusive, está mandando uma pergunta aqui para o senhor antes do senhor continuar aí com a história. Pergunta aí para o senhor João se ele tem quantas fotos de. Ah, não, quantas vezes o senhor foi padrinho de casamento? É uma curiosidade, o senhor foi muitas vezes padrinho de casamento? Inúmeras vezes. Mas porque faltava alguém, chama o fotógrafo, era mais ou menos isso, senhor João? Ou não? Para ser padrinho de casamento? Isso. Chamaram o senhor muitas vezes para ser padrinho não, de casamento? Não. Era pela amizade mesmo. De civil? De civil. Ali em frente, ali, o senhor foi muitas vezes? Ah, e foi testemunha. Muitas vezes, inúmeras vezes, né? Testemunha. A Gelda Panias está parabenizando o senhor João Madeira, disse que o senhor é uma pessoa muito querida, né? Está parabenizando demais o senhor, a Gelda Panias, a Gelda, toda a família muito, lá. Muito obrigado, Gelda. Está mandando esse abraço para o senhor. A Luzia também aqui está mandando um abraço, a Luzia, pessoal da Biblioteca Ilha da Cultura. Maria Francisca também está mandando um abraço, parabenizando o senhor. Bom, eu não vou conseguir ler de todo mundo aqui que está mandando mensagens, parabenizando o senhor pelo prêmio, pelo troféu expresso, estão dizendo aqui que é mais do que merecido. O trêmio, o senhor é realmente uma pessoa que merece bastante esse troféu e ser homenageado aqui por toda a cidade de Guaranese. Tá? E depois lá do. Muito obrigado por vocês, por estar me ouvindo e por estar me mandando essas mensagens. Ô, senhor João, eu vou fazer um intervalo em comercial e a gente volta na sequência. Eu já quero saber como é que foi a sua chegada aqui em Guaranese. Tem gente querendo saber, por exemplo, que o senhor morou muito tempo na Vila Operária. Uhum. O Wilson Braz falou assim, uma pergunta pro senhor João Madeira, se quando ele morava na Vila Operária, se ele já era fotógrafo. Mas daqui a pouquinho o senhor responde, tá certo? A gente vai fazer um intervalinho comercial bem rapidinho e a gente dá sequência no Expresso já já. Você está ouvindo o programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, tendo a honra de receber aqui o senhor João Madeiro, nosso homenageado do ano com o troféu Expresso. O João não para de chegar homenagens e pessoas mandando um abraço aqui pro senhor. O Toninho Pincel de Ouro, viu, tá parabenizando o senhor. A Maria Tereza e o Ari, do BNH, aqui em Guaranese também, estão parabenizando o senhor. O Mindua, né, estava dizendo o seguinte, estou parabenizando aí, diga aí pro senhor João Madeira que ele é a memória viva de Guaranese. Muito obrigado, gente. Obrigado, ô, senhor João, mas aí estávamos na história do senhor lá em Goxpé, mas a gente precisa de pular para Guaranese. Uhum. E aí, depois daquele não, que acabou se transformando no sim, né? Uhum. No dia, o senhor começou então a carreira como profissional na alfaiataria e logo em seguida o senhor já veio para Guaranese? Ou ainda demorou um pouquinho para o senhor chegar até a nossa querida Pérola do Sul de Minas aqui? Então, aí, logo que o Ovidio me falou que tinha vaga nessa firma lá, onde ele trabalhava, e eu já trabalhava lá no Bebê, em Santa Cruz, já trabalhava uns cerca de 11 meses, um ano por aí. Mas eu recebia o quê? Todo dia eu fazia uma calça. Eu recebia 10 tons cada calça que eu fazia. Cada calça. E a gente vai gastando também coisa e tal, né? E essa renda não estava cobrindo as minhas despesas lá, né? E com o convite do Ovidio, eu apressei logo e tratei de vir para aqui, E aí chegou em Guaranésia que ano, mais ou menos, seu João? Em 52. 52, você veio para Guaranésia. E foi tão interessante, Tony Cláudio, que por isso que a Cláudia falou que eu gosto muito de Guaranésia, é uma grande verdade. Porque quando eu cheguei aqui, fui lá, estava na casa do Sr. Juca e da Dona Docinha, que ele já, o Vídeo já tomava pensão lá e eu acabei ficando lá também. E esse gente chegou no domingo, né? Na segunda-feira, que a gente já caminhou lá para a firma, e eu ia andando lá pela rua, Tony Cláudio, e eu achei tão interessante que as pessoas me cumprimentavam, parece que queria falar meu nome, parece que já me conheciam, né? E daí eu me emocionou tanto, eu gostei tanto que... O carinho da população. O carinho da população, a receptividade, né, com o senhor, né? Uma pessoa estranha, que ninguém conhecia, né? Isso, é. E eu gostei, daí já fiquei gostando muito. Apaixonou. Foi amor à primeira vista. É. E aí, chegando na firma, também a porta estava aberta para mim, né? E aí, conversando com o Olívio Pasqualini, que era o alfaiate, tinha o René de Sá, que ficava na contabilidade, e aí, conversando com o Olívio, né, falou assim, tem vaga aí sim, coisa. Conversamos, e eu perguntei, e que hora que eu começo? Que dia que eu começo? Ele, com aquele vozão de italiano que ele tinha, ele falou, agora! Pra já, né? Aí já comecei, né? No trabalho. O professor Paina e a dona Maria Helena Paina estão mandando um abraço pro senhor também. O César vereador tá ligado com a gente lá, tá dizendo aqui, tá mandando um abraço, tá dizendo que o senhor já foi homenageado como cidadão guaranesiano. Foi em 2014 a gente conversava aqui, né, Cláudia? Isso. Que o senhor ganhou o título. A Vi Botur, né? A Vivian Botur também tá mandando um abraço aqui, parabenizando o senhor pelo troféu expresso. Muito obrigado. Mas gente, a minha curiosidade agora, quando veio a fotografia na vida do senhor, seu João? Quando surgiu? Então, e surgiu assim que eu já tirava, eu tinha uma maquininha. Devia ser a única na cidade na época, era difícil ter uma máquina fotográfica, era, né? Era. E mas daquelas bem, bem, bem primitiva mesmo, né? E eu tirava umas fotos aqui ali, tirava foto de jogadores e coisa, né? E aí tinha o circo, não lembro o nome do circo, e tinha o Cacareco como palhaço do palhaço, circo, isso, é. E ele tinha o filho dele, que chamava de Cacarequinho, e que tinha a idade da Cláudia, que tinha um ano, mais ou menos um ano, né? E tirando fotografia da Cláudia lá, junto com o menino e tal, com a mesma idade, né? Tirei fotografia do Cacarequinho também, né? E esse Cacareco gostava muito de fotografia. E aí revelei aquelas fotos, e levei para ele, ele olhou assim e admirou a foto. Gostou da falei, fotografia? Nossa, mas que beleza de foto. Ainda falei assim, mas você tá gozando com a minha cara. Ele falou, não, João, não tô gozando, não. É uma realidade. Você quer ver? Você presta atenção. A colocação da foto no a foto centrada no meio. Posicionamento, né? Parecendo profissional que faz um trabalho desse, né? Eu pensei, então eu tô quem tá bem, sabe, né? Eu tô caminhando então, hein? Mas aí você decidiu aí naquele momento, você já decidiu? Vou virar transportador. Não, e aí ele me deu um apoio e tinha fotógrafos por aí que estavam desfazendo das máquinas, que estavam fechando, me levou, me ajudou a comprar as máquinas, né? E eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Ele falou, ah, deixa por minha conta. Eu faço negócio e depois nós arranja. Sr. João, isso aí a gente já está falando há mais de 50 anos atrás, quando isso aconteceu, né? Isso. Quer dizer, em 50 anos, o senhor registrou, fotografou momentos importantíssimos da história de Guaranésia. Ah. Casamento, batizado, a gente se tirou do batizado, tirou do casamento, né? Aham. Uhum. Né? E fala um momento pra gente, assim, bacana, que o senhor se lembrou, aquele dia que eu tirei essa uma foto importante nessa história toda. Tem alguma coisa que o senhor... Bom, eu podia... Tem muita coisa, né? Eu podia enumerar primeiro... Quando eu tirei foto de formatura, né, que devia de ser uns, era no clube, devia de ser uns 100 formandos, e eu com a máquina que esse cacareco tinha me ajudado a comprar, aquela de filme 120, que tirava 12 fotos cada filme. Sim. Né, e eram cerca de 100 formandos, né? Então... Precisava de bastante filmes ali. Tinha que tirar e, né? É porque, parar... talvez os mais jovens não sabem, mas era filme, né, Sr. João? Era filme. É bom explicar, era, né? É igual o celular que a gente vai tirando foto e não acaba nunca. Tinha um número, né? Era filme. Era 12, depois passou para 24, 36, né? Isso, é. E o Paraninfo era o Dr. João Perocco, e aí eu comecei a tirar, mas quando eu comecei ali, Antônio Cláudio, eu tinha tanta vergonha, tinha tanto impacto, né, com aquele povo. Minha cara não cabia ali no ambiente de tanta, né, de pavor que eu estava. Assustado. Eu pensei assim, não, eu tenho que enfrentar, porque eu preciso desse trabalho. Né? E o Dr. João Perocco me viu aquela situação. Falou assim, senhor João, você pode estar tranquilo que tem tempo, a hora que acabar o filme você me fala, eu paro de chamar, você troca o filme, tranquilo, tem tempo, né? Aí depois a gente continua de novo. Aí aquilo foi me acalmando. Foi tranquilizando, né? O senhor. Foi, né? Foi a primeira grande experiência na fotografia. Grande experiência. Né? Foi a primeira, né? É a primeira. Mas e depois, ao longo desses 50 anos, tem algum momento que o senhor... marcante, alguma foto que o senhor tenha tirado nesses 50 anos, que eu falei, essa foto foi a melhor foto, uma foto incrível que eu tenha tirado, tem isso? Pode ser, mas a primeira foto de casamento que eu tirei foi do Dom Célio Peixoto. Grande Dom Célio? É. Célio Conrado Peixoto? É. Primeira foto de casamento. E depois foi enumerando mais chamado para foto. O senhor cobriu também, com certeza, muitas prefeitos, né, que estavam assumindo cargo, a política de Guaranésia, o senhor acompanhou. Eu imagino que os campeonatos de futebol, eu me lembro quando eu ia no campeonato, dos campeonatos, o senhor também estava lá tirando fotos, quer dizer, tava registro lá, de grandes tava eventos lá aqui com a minha de Guaranésia. Maquininha fotografando, registrando. Tirou fotos dos desfiles aqui de Guaranésia, desfile, né? Desfile, tirei inúmeras fotos. Tem algum desfile, algum desses eventos aí que o senhor considere assim, o mais importante, que o senhor tenha presenciado e registrado? Ou não, para o senhor acaba sendo tudo a importância mesmo? Assim, de destaque de desfile não tem. Tirei bastante de foto. É, muita de carnaval, foto. Então, no clube. No clube tirei foto de carnaval, mas tirei muita foto. Eram bons os carnavais antigamente, né, Sr. João? Era. Ó, a Regina Conceição Claudino está parabenizando o senhor. O José Ribeiro Caramujo está parabenizando o senhor. Nossa, e disse o seguinte aqui, ó. Algum tempo atrás fui aluno do Sr. João. Será que ele se lembra? Ele lembra? Tá lembrando, viu, José? Ele tentou aprender a costurar comigo. Ele trabalhou lá um certo tempo e... bastante esforçado e coisa, mas depois acabou desistindo. Mas eu lembro, sim. Responda agora pro Wilson Brás, que perguntou para mim hoje de manhã, quando ele passou aqui na rádio, olha, vê lá com o senhor João, se ele começou na fotografia na Vila Operário, quando ele morou na Vila Operário. Foi naquela época que o senhor começou, ou foi antes, ou foi depois? O senhor morou na época na Vila Operário, foi, né? Naquela época, sim. Ali o senhor começou já no ramo de fotografia? É, ali quando eu morava lá, já comecei. Que foi na sala do senhor Angelim Panissa, que hoje é a loja da Celina Panissa, minha grande amiga Celina Panissa. E aí eu achei uma vaga lá para fotografia, porque eu costurava, né? E para tirar fotografia, aí tinha uma vitrine, né? Essa vitrine eu coloquei no meio da sala, né? Aí na frente eu costurava, né? Fiz muito terno, bastante mesmo. E atrás dessa vitrine eu fiz o estúdio fotográfico. E ali o senhor tirava? Tirei muita foto. Conta aqui pra mim, só pra mim, fotografia ou alfaiataria? Tem jeito de separar? Qual que é o mais importante na vida do senhor? Eu acho que não tem mais importante. Todos os dois são muito importantes. Mas em algum momento o senhor falou assim, tem que desistir de um para continuar com o outro? E se tivesse acontecido esse momento, qual que o senhor escolheria? Do jeito que está a situação de costura hoje, eu preferiria a fotografia. Fotografia? É, porque fotografia ainda pendura com alguma coisa ainda, né? Agora, alfaiate... É uma profissão que está ficando esquecida, João. Você também está com calça jeans, ó. Tá vendo? Né? Ninguém mais usa. Então, cadê? Até a Cláudia veio de calça jeans. Eu não estou de calça jeans porque eu sou alfaiate, já acostumei isso só com calça social. Ô, né? Sr. João, aqui a Marisa e o João Cabreira estão mandando também um abraço para o senhor, parabenizando o senhor. A Andréia da Farma Vida, Andréia, Rogério, a família toda lá, Andréia Pelaquim, tá mandando aqui um grande abraço pro senhor, ela, o Rogério, a família toda, tá dizendo aqui que o senhor é um grande amigo da família, eles têm muita consideração pelo senhor. Não. Viu? Marcos Ruiz também tá mandando aqui um abraço pro senhor, o Alexandre Crivelar, né, filho lá do Ninho, né, tá mandando também um abraço pro senhor. Você tem muita gente mandando abraços e mais abraços e achando justíssima essa homenagem que o programa faz. Como eu disse pro senhor, assim que o senhor chegou aqui, essa homenagem, a gente todo ano a gente faz a escolha dos destaques do ano aqui de Guaranésia. Esse ano a gente fez num formato diferente, onde a gente escolheu um júri, né, para eleger os destaques do ano, no comércio, na política, personalidade do ano, são várias categorias. E uma dessas categorias é uma pessoa para ser homenageada. E esse júri escolheu justamente o senhor para ser o grande homenageado do ano. Então a gente vai fazer aqui agora a entrega do troféu, ao homenageado do ano, mais do que merecido pelo número de mensagens que chegou aqui, né, Sr. João? Uhum. A gente tem que parabenizar o senhor, viu? Então, desde já eu agradeço imensamente a vocês, meus amigos, que votaram para minha pessoa, vocês não têm ideia o valor que tem esse voto e que chegou no ponto desse troféu, que é muito importante para mim. Então, seu voto foi muito importante para mim. Meus grandes amigos, eu agradeço imensamente. Sr. João, nós que ficamos muito contentes, tá, em entregar esse troféu para o senhor aqui, e a Cláudia estava contando para mim do amor, o senhor até falou aqui durante, do amor que o senhor tem pro Guaranésia. Cláudia falou assim que de vez em quando dá até umas brigas entre a família lá, né? Quando, ninguém pode falar mal de Guaranésia pro Sr. João, né? A gente fica muito contente de estar entregando esse troféu pro senhor, viu, Sr. João? Opa. Muito obrigado, queria agradecer muito a sua vinda até a Pássaro da LFM para estar recebendo o troféu, viu? Uhum. Muito obrigado, Sr. João. Opa, um grande abraço, se o senhor quiser se despedir aqui da população, mandar um abraço aí para todo mundo. Viu? A gente deixa o microfone à sua disposição, Sr. João. Ah, tá bem. Então, eu agradeço, já que falei do espaço assim, que foi cedido para mim e com essa oportunidade de eu contar a minha história. Pouquinho só, né, Sr. João? Tem jeito de contar um tudo, né? Não tem jeito. Teria muita coisa mais para ser contada, mas esse aí já foi um pedaço da minha história. E eu agradeço imensamente vocês que votaram para mim e vocês que estão mandando que mandaram essas mensagens. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Sr. João. Tá. Eu que agradeço, muito viu? Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado também pela presença, vocês, viu? Vocês. essa oportunidade que foi dada ao meu pai. Eu sou um pouco suspeita de dizer, mas ele realmente é uma pessoa muito íntegra, muito um excelente pai, um excelente marido, um excelente amigo, e realmente ele merece. Valeu, eu agradeço a todo mundo. Um abraço para minha mãe, que também é uma excelente companheira dele, o meu irmão, a minha cunhada Marisa, meu irmão Luiz Cláudio, Marisa, o Pedro, todas as pessoas que estão nos ouvindo, o Jairo, meu marido. E muito obrigada, gente. Nossa, que agradecemos. Valeu, Cláudio. Muito obrigado. Ficou emocionado, realmente. João, aquele abraço. A gente vai fazer um intervalo comercial e volto já batendo papo com os atletas de jiu-jitsu. Eles já estão por aqui. Daqui a pouquinho vamos conversar com eles. Vou bater um papo com o João Guilherme e com o Bruno Arruda na sequência do programa Expresso deste sábado.